224 para Juazeiro do Norte, 350, sem sinais. 62 livre, pouso no zero, 110 graus, uma dúzia nós. Autorizado, pouso no zero, tá 3, 662. Romeu Papatango, autorizado, táxi, reporte para ingresso na pista 17. No 63, mantém a saída agora e sobe 360, vigilância. 360, no 63. Ingresso no pátio principal 398. Vamos 398, ingresso pátio principal para a posição 612. 612, 398. A 3.002, solo 06, libera a direita, chama o solo, é 1219. Direita 219, 3.662. Solo Salvador, boa tarde, 3.662, segurou. 3662, boa noite, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, contará o pátio principal, 3662. Solo, o TAN 3561 acionado para o táxi POB 65, 4 horas e 35, alterna com fins. TAN 3561 no táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistol no zero, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no zero, 13. 10 no 3, autorizado Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, TAN 3561. Desce via chegada a Amã, o Whisky Foxtrot Lima, ajuste 1013. Lima. Principal, tá 3662. Tá 3662, sente vai, após a passagem do Boeing, da, do, correção, do Airbus da companhia, ingressa no pátio principal para a posição 03. Após a passagem do colega, ingresso posição 3, está 3 mil minutos. Para o centro Recife, no 288, alterna no 260. Pode chamar centro Recife 288, alternando 260 no meio ou no 3, obrigado. Controle de Papatango, Lima, Kilo, Zulu. Controle de Golfe Serra, está estabilizado. 118.612, Golfe Serra. 8.6. Boa. Salvador, boa noite, é o Papa Tango, Golfe Serra. Chamamento, portão 5. Webjet 583605, autorizado, chame para o táxi. Chamar para o táxi, 583605, obrigado. Golfe Serra. Controle de Papatango, Lima, Kilo, Zulu. Lima, Kilo, Zulu, prossiga. 55 milhas no ponto ideal de descida. Em área e decolar, dono zero, vento 120, com uma dúzia, nós, 3561, não? A linha decola, dono zero, tá 3561. Quilo Zulu, ventou para sequenciamento, vai voar na proa 075, 075, aguarde para descida. 075, lá, usar para descida, Lima, Quilo Zulu. Voo de Salvador, voo no 604, informação é. 604, via chegada maré, desce até o 50. Descendo para o 50, 604. Whisky Fox, em condições de manter sua velocidade até a próxima posição Duna? Afirmativo, senhor. Afirmativo, entra como número 2 para pouso, Whisky Fox do Atlima. Ok, Fox Lima agora está passando o nível 070, autoriza o Fox Lima até quanto, senhor? Até 2 mil pés, confirmando. Inicialmente até o nível 050, Whisky Fox Lima. 050, Fox Lima. Sistema de Lua, estações visuais, parada para dessa regra. Cancelaram os 12, desce para o número 1500, Whisky Kilo Zulu. Chama 1500, Whisky Kilo Zulu. Salvador, gol no 885, pushback acionamento. No 885, no 01, autoridade, chama o táxi. Chama o táxi. Está livre a decolagem da 17-120 com 10 nós, Romeu Papatango. Golfe Serra, base para a final da 17. Vente, reporte na final, vento de 120 com 10 nós, Oscar Golfe Serra. Golfe Serra. Escuta. Gente, estou apenas aguardando uma resposta do Centro Recife, que o mesmo ainda não recebeu a CHG, ok? E pediu mais 2 minutinhos para confirmar. Tudo bem, fica na escuta aqui, 2, 2, 2, 2. Salvadoras 14071, solicita inicial 360 Tupi. Azul 4071, informação eco confere, autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco com interceptor Pesulu 16. Controle 119, decimal 8, aciona 5127 no transponder. 52816, boa noite. Minha curva direita, seu Dael Leda Bridge, após aerovia Peresulu 16, 5127, eu transpondo 19,5, controle. Só confirmando 19,19,8, o controle. Chame pronto no 08, pushback acionamento azul 4071. Afirmo retificando a frequência, o controle 19,8, azul 4071, chamará quando. Whisky Kilo Zulu, boa noite. Reporte na curta final da 17, vento de 120 com 8 nós. Whisky Kilo Zulu. Salvador, Lapatango, cruzou agora, vê se está no campo. Gente, prosseguindo para o corredor forte, aguarde transferência de comunicações, Romeu Papatango. Corredor forte, aguardará para transferência de comunicação, Belo Patango. Salvador, Gordo 404, boa noite. Boa noite, 404, voa Maré, desce até o 060. Maré, 60, 404 da Gol. Guardião 06, boa noite. Centro Guardião 06, forme pronto para decolagem, qual o seu tempo estimado de voo? 5 minutos. 5 minutos, 2 UPB, Centro. Forme pronto para o táxi, o Guardião 06. Ponto de espera da hora. Objeto 5836, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste no 013, bom voo. 1013, pela Juliette Alfa, ponto de espera 90, chama na torre 186, web 536, obrigado. Fala Gol 1885, pronto para o táxi, nós temos 4 horas e 20 de autonomia, até no Galeão, POB 82. Só confirmando o POB 82? Afirmo. Após a passagem do Boeing da Web, à direita, ingressa via Índia, Alfa, até o ponto de espera como número 2, no ponto de espera, torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no 013. Após o objeto, segue Índia e Alfa 86, no 013, voo no 885. Sobre decolagem, pista 17, 120 com 10 nós, 06, cruz fora de solo. Fala o passageiro do 2224. Fala o Salvador, o passageiro do 224. Salvador, web 5836, está pronto para a decolagem da pista no zero, aproximadamente um ponto de espera no zero. 5836, sente, está autorizado a alinhar e decolar da 10, 120 com 109. 120.102, autorizada a decolagem na pista no 0F5836, muito obrigado. 224, estou com o Centro Recife, eles ainda não receberam nenhuma CHG do seu plano, estou confirmando com o mesmo, aguarde só alguns instantes. Gente, a gente tem o código aqui, se você sabe. Eu sigo então, por gentileza? Quebec, Sierra Lima, Papa Delta Whisky 042. Olha, Guardião 06. Quilozulo, vou na Pro 85, Quilozulo. Pro 85, Quilozulo. Guardião 06, Xerra, porta Pituaçu. Afirmativo, vou prosseguir. É, então nós estamos indo para o CAB, no litoral, guardando autorização para prosseguir. Afirmativa, o Guardião 06 está autorizado, da presente de imediato, CAB, confirme. Se autorizado, livro litoral, prossegue para o CAB de imediato. Afirmativo, de imediato, Guardião 06. 06. 3561, chama agora o Centro Recife no 288, operando no 260-3561. Recife 288-260-3561, obrigado. 1604, redução 200 nós, desce até 3000 pés, 1013, 1604. 200 nós, 1013, ajuste, 3000 pés. Boa, após a corrida do Web, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, vou no 885 após o Web. Para o nível 075. Quebec, Sierra, Lima, Papá, Delta, Whisky 042. Gente, já só alguns instantes para eu poder autorizar o prospeccionamento. Estou com o centro aqui no telefone, ok? Certo. Romeu Batalha. Romeu, boa noite, Oxanéia 6300, ciente da informação, eco, autorização, Recife. A descida, ano 604. Presente Pro, limitado pelo localizador 3000 pés, ano 604. Presente Alfa, voo 2, não, 6300. Na final para o CAB, Guardião 06, visual. Ciente 06, frequência livre, coordenação local. .536 decolou aos 2-1, no chame controle em 19-8, boa noite. 19-8, obrigado. Área 2-2-2-4, eu solo. Já se escuta. É, comandante, é o CHG que o senhor emitiu, nós temos aqui no nosso sistema, porém houve algum problema de transmissão. A IS já foi contactada e está retransmitindo essa CHG e tão logo possível o seu transponder chegue e autorização a gente chama para a COV, ok? No momento não podemos dar uma previsão, mas dentro de 10 minutos, 5 a 10 minutos a gente chama para a COV, ou até antes. Gente, fica aqui na escuta, então, passando 2-2-4. Estabilizado, LF 3152. IRV3 é contratado, estabilizado, 3152, só vai, tá? Mantenha o Mari, 3152. Materá 3152. Afirmativo, aguarde só um instante agora pra COV que o seu transponder chegou aqui e já vai receber a COV, ok? S, atenta helicóptero na aproximação final para o CAB. Chama a torre 118612. Vai estabilizar, o Porto de Lima chamará a torre 286. Bom trabalho, senhor. Move até a posição Bravo, Alfa November Golf Uniforme. Após, desce para o nível 220 e voa direto destino. Controle 119, decimal 8, aciona 5100. Autorizado 350, antes Louro 9, Bangu, após desce para o 220 DCT, 119.8, aciona 5100-2224, está pronto para o pushback acionado. Autorizado na remota 12, chame para o táxi, passageiro 2224. Chamará para o táxi. Puxando 6310, copia. Pronto, copia 6310. Autorizado Recife, nível 350, pelo Operisk 58. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 8, aciona 5136 no transponder. Autorizado LS-1013. Direito na Proa 060, autorizado IMS, 10 no 604. Descendo até 2. Oceano é 6310, corrigindo, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Agora sim, 350 Recife, decola da 10 com curva esquerda, Puca, Aracaju, APVC 58, transponder 5136, controle Salvador 198. Cotejamento correto, sempre pronto para o pushback saneamento, só confirmando o portão que se encontra? 4, senhorita. Sente, posição 04, chame pronto, Oceano é 6310. Chamarei. Paulo Salvador, Eltan 3858, e Cruzeiro 370, vindo Fortaleza, informação Eco, pronto para copiar. Eltan 3858, Fortaleza 370, informação Eco procede, aguarde cópia. Prepare a Momo, transição Frotin. Momo pronto, aguardando cópia 3258. Passaria do 2224 na escuta? A sua escuta. Mude o código transponder agora para 5150. 5150, transponder 224. Paulo do Salvador, boa noite, 1889. 1013 para o localizador, 3152. 2. Gente, poderia só confirmar a saída prevista? Dael, Leda, pós Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Dael, Leda, Bidev, obrigado. Então, 3858, copia. 2858, prossiga. Autorizado Fortaleza, nível 370, pela Upper Zulu 19. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 119.8, aciona 5142. 3858, autorizado então, Fortaleza, nível 370, saída Momo Froti, pista 10, curva à esquerda, Upper Zulu 19. Controle 119.8, transponder 5142. Cotejamento correto, chame pronto. Pushback, acionamento, posição 07, TAN 3858. 3858, chamarei quando pronto. Paulo, boa noite, objeto 5827. Então, já tem a nossa autorização para o Galeão, com 340. Webjet 5827, Galeão 340. Informação Eco, aguarde cópia, prepare a Dael. Está atento da Eco. É, preparada a Dael, aguardando. 827. Passaria 2224, foi modulado contra a aeronave, copiado apenas Fortaleza como alternativa. Confirme POB e autonomia? 43 horas e 25 de autonomia. Ciente, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste 10 no 3. Bom voo, passaria do 2224. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 118 meia dúzia, ajuste padrão, poderia informar a saída, senhor? Saída Momo, transição Froti. Muito grato. Salvador Azul 4071, portão 8, inspecionamento. Azul 4071, no coordenico equipe de solo após a passagem do Embraer da passaria da retaguarda, autorizado, chame táxi, posição 08. Após a passaria da retaguarda, estaremos, chamarei táxi. Salvador, ground 3662. 4250 for India, November, Alfa Tango, Ceará. That's right, 250. Roger. 3662, Eco Information, Natal, Flight Level 370, stand by for ATC clearance. Roger, Eco Information, 3662, stand by. Gol no 889, copia? Copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta a uniforme November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 199.8, aciona 51.43 no transponder. 7-3-0, 360 Galeão, decola 10 curva direita da El, Leda, Bidev. Intercepta Upper November 857 após rota conforme plano. O controle 19-8, transponder 5143, gol 889. Protejamento correto, chama o plano para o inspecionamento, gol 889. Chamará. Jet 5827, copia. Copia. Autorizado Galeão, nível 340, pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8, aciona 5145. Gente, Upper Whisky 50 até o Galeão no 340. Saída da El, Leda após Bidev, decola da 10 com curva direita. Controle 119.8, transponder 5145, Webjet 5827. Cotejamento correto, chama pronto para o inspecionamento, Webjet 5827. Agora pronto para o acionamento pushback, 527. Stand 3662, ready to copy? Ready for copy, 3662. Clear to Natal, flight level 370 via Upper Zulu 10. Runway 10, take off, left turn after take off, Puka departure, zip path transition. Salvador departure, 119.8, squawk 5141. Clear Natal, flight level 370 via Upper Zulu 10. Take off 10, turn left, Puka departure, zip path section. Salvador departure 119.8, Skok 4141, 3662. Ok, Skok 5141, turn 3662. Roger, Skok 5141, turn 3662. Switchback correct, report ready for startup and push, gate 3, turn 3662. Roger, report startup and push, turn 3662. Salvador, voo 9604. Para o táxi, 4 horas e 30. Interno Ribeirão Preto, com POB de 120. Voo 9604, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, contará para o principal. Azul 4071, no táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, ponto de espera torre 118.62, ajuste 10 no 3, bom voo. Via Juliette e Alfa, chamada no ponto de espera azul 4071. India November Alpha Tango Sierra Radar Vector 4 spacing, turn right heading 240 limited by 15 miles. Roger, right heading 240 limited by 15 miles, India November Alpha Tango Sierra. Lima Kilo Zulu Vento sequenciamento, esquerda na Pro 060, limite magnético de Simbra 140. 060, o limite magnético de Simbra 140, Lima Kilo Zulu. Pela Taxway Alpha, com o backtrack. Controle Salvador, muito boa noite, eu passarei 2224. Boa 350, saída Momo. Momo 350, 2224. Meu Papatango autorizado 75. Gente, azul 4071, o táxi seria pela Juliette, Taxway Alpha até o ponto de espera pistão 90. Positivo, Juliette Alpha, ponto de espera da 90, 4071. Seu pé 2013, Lima, aqui nos outros. 2013. Olha! autorizar presente e propõe a mudança de regra. Se autorizar, para a rotatória. Lima Kilo Zulu, cancelado aos 33, desce para 1.500 pés. Está ingressando Interlagos, aguardando rotatória, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu.